E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pássaros MDA. Lembrando que o áudio foi editado e equalizado para que tenha uma melhor qualidade sonora. Se gostar do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal.